caminho de eternidade, na vinha de nosso Senhor, na paz do filho perseguido, no amor, no olhar do Pai que ilumina, mãos dadas com a Mãe do Céu, sereno que luta e caminha com a fé em Deus. Filho do céu, eternidade no ar, no amor, caminho, verdade, minha vida. Também sou filho, dia a dia, passo a passo eu vou, semeando verde a esperança, a flor eu vou, partilha minha fé e minha cultura, coroando a aliança de amor, com minha cruz, meu canto, alegria com meu Senhor. Filho do céu, eternidade no ar, no amor, caminho, verdade, minha vida. Eternidade.